Fala galera, tá começando aqui mais um bate-papo do Cá Entre Nós, aqui no arroba Cá Entre Nós OF. E hoje esse bate-papo vai ser muito especial. Nosso convidado de hoje também é muito especial e eu espero que você nos acompanhe e seja edificado através desse bate-papo. Bom, antes de eu chamar aqui o nosso convidado, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado lá no Instagram, arroba cá entre nós OF, né? E também participado das lives, dos bate-papos, enviado seus comentários, suas sugestões de temas, enfim, nosso muito obrigado para vocês e nós pedimos que vocês continuem compartilhando o nosso perfil, compartilhando o arroba cá entre nós OF, para que mais e mais pessoas possam ser edificadas, serem abençoadas através das mensagens que são postadas, dos textos e dos nossos bate-papos também, tá certo? Bom, como eu falei, o nosso bate-papo de hoje tá muito especial. E o nosso convidado, bom, para mim, mais especial ainda. Ele já tá aqui e eu vou chamar ele para cá. Pronto. Fala, Rev. É isso aí, pessoal. O convidado de hoje é o Reverendo Jonatas Moreira, ou Pastor John. Seja muito bem-vindo, John. Gratidão, mano. De antemão, eu quero agradecer a vocês, né? Você e ao Yuri, por essa oportunidade de falar aqui para o pessoal e parabenizá-los, né? Por esse trabalho que tem abençoado a vida aí de muita gente, inclusive a minha. Por vezes eu não posso entrar Amém. ao vivo, mas assisto depois e tenho sido assim muito, muito abençoado mesmo. Parabéns a vocês aí que têm dado o up aí nesse IG aqui. Ah, que bom, que bom. Nós agradecemos também por você ter aceitado aí nosso convite. E para quem não conhece o John, tá, vou te chamar assim, tá? Vou ficar Por Reverendo Jonatas e favor. Pastor. Vai ser A John. gente vai rasgar a formalidade hoje aqui. Muito bom. Para quem não conhece o John, eu acho muito difícil uma pessoa nesse Instagram não conhecer John. Uma pessoa no Instagram que não conhece o John, Tire onda. né? Mas para quem não conhece o John, Pastor Jonatas, ele é casado com a Raquel e Muito bem formado em casado, diga-se de teologia. passagem. Formado em teologia lá no Seminário Presbiteriano do Norte, a gente foi contemporâneo também. E o John tá como pastor auxiliar. Ele trabalha como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Betânia, em Irecê, Bahia, interior da Bahia. Nós temos aí uma boa audiência da A Bahia, né, por pequena conta do Bahia, né? Yuri. Pequeníssima Bahia. Eu tive o prazer de conhecer essa cidade, Irecê, e esse país chamado Bahia. A gente pode dizer assim. Pessoal, o John tá trabalhando lá na Igreja Presbiteriana Betânia e ele serve como pastor auxiliar junto ao pastor Valtenor Dourado. Nosso abraço ao pastor Valtenor. E o John trabalha com jovens, adolescentes, discipulado, é grupo pequeno, equipe de louvor. O cara, ele é multitarefa. A gente não tá falando de pouca gente. Eu não vou nem falar nada. John, falando aqui agora, de fato, sobre esse nosso bate-papo aqui Sim. no Cá Entre Nós, a galera acompanhou no Instagram os stories desse bate-papo e o tema sobre vida devocional em tempos de crise, né? E falar de vida devocional é uma coisa, creio eu, muito importante para qualquer crente, Sim, qualquer imprescindível. cristão. Imprescindível. Inclusive, Rev, eu não imaginei, quando a gente estava decidindo, né, sobre esse tema, conversando sobre a possibilidade de falar desse assunto, eu não imaginei que eu fosse tão desafiado à medida que eu pensava sobre isso, né? A gente sabe que a vida devocional, ela faz parte e deve fazer parte da vida de todo crente, de todo cristão, mas esse entendimento não deixa de se aliar ao desafio da vida devocional. É desafiador. E à medida que eu pensava, que eu escrevia, que eu analisava as perguntas, né, algumas coisas que nós já estávamos conversando, como o Senhor me desafiou nesse tempo, né, com relação à vida devocional. Pois é, cara, realmente é um assunto de muita importância, não só para esse tempo que a gente está vivendo, essa questão da crise, da pandemia, mas em todo o tempo a gente está refletindo sobre isso e buscando melhorar, né, a nossa vida devocional. Só que, assim, às vezes uma coisa interessante é que quando a gente fala de devocional, pelo menos aqui a minha experiência é que algumas pessoas sempre reclamam de falta de tempo, né? Uhum. Ah, eu não consigo organizar meu tempo, eu não consigo organizar minha vida e por conta disso minha vida devocional tá capenga, uhum. né? Vamos usar aqui essa palavra. Mas a pergunta é, e agora? A gente tá nesse período de isolamento social, de afastamento, de distanciamento social, na verdade, uhum. e por conta da pandemia... E será que os crentes estão, de fato, aí buscando restaurar sua vida devocional, seus momentos devocionais, né? Cara, então, evidentemente, tempo é uma coisa que nós temos agora, como você bem colocou. Eu acredito que o que nós precisamos desenvolver a partir disso são os hábitos. Nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. O pastor titular aqui da igreja, o pastor Valtenor, ele sempre costuma dizer que quem não aproveita o tempo, assassina a oportunidade. E eu me lembrei também da fala de Milo, né, que é uma figura à parte da nossa realidade religiosa. Ele disse que quem mata o tempo não é assassino, é suicida. E essas duas frases, elas são muito verdadeiras, né? De acordo com as escrituras, o tempo, ele é uma oportunidade. E isso não diz respeito apenas ao momento devocional, né? E a gente precisa saber que vida devocional é um aspecto geral, é o todo, é uma completude. E o momento devocional é um período específico de tempo onde a gente se dedica à oração. E essa reorganização, enxergar o tempo como essa oportunidade, a fim de não assassiná-lo, é repensar a vida, a nossa vida como um todo, para além desse momento devocional que a gente precisa ter, né? O tempo, eu enxergo o tempo, cara, como uma temporada estratégica, né? Onde a gente precisa desenvolver o nosso amor a Deus acima de todas as coisas e o nosso amor ao próximo, da mesma forma que nós nos amamos. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta à igreja de Éfeso, e ele diz assim, olha, vocês precisam ter muito cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Vocês não podem viver como os insensatos. Vocês precisam ser sábios, vocês precisam aproveitar ao máximo cada oportunidade, e ele dá uma razão para isso. Ele diz, os dias são maus. Vocês sabem disso, vocês estão vencendo essa realidade. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, né? Eu acredito, Heavy, que a falta de tempo nunca foi o nosso problema. Eu acredito que a falta de organização do tempo é um dos nossos problemas. Isso se deve a alguns fatores, a alguns elementos que a gente precisa chamar aqui de inimigos. A preguiça, a procrastinação, a distração. E por falar em distração, né, nenhum pensamento faz mais sentido para nós aqui nesse momento do que o pensamento do John Piper. Ele diz que as redes sociais e qualquer outro tipo de distração nos revela que tempo nunca foi o nosso problema, né? E, cara, se o tempo é um anel de ouro, a gente precisa enxergar dessa forma, as oportunidades que esse tempo tem nos fornecido são diamantes que dão ainda mais valor a esse anel. Em cada, eu procuro enxergar e tenho procurado enxergar dessa forma, cada estação da nossa vida, ela fornece oportunidades distintas. E nesse tempo específico que nós estamos vivenciando, Deus, por sua graça e misericórdia, ele tem nos dado a oportunidade de nós restabelecermos alguns hábitos. Dentre eles, o momento devocional. E eu poderia citar aqui muitos outros, E eu acho que quem está nos acompanhando aqui, eu estou vendo o John, estou vendo Sara, Ronaldo, Amanda, entre outros, por exemplo, a restauração da cultura da mesa, por exemplo. É um diamante precioso nesse anel de ouro que é o tempo. Outra coisa, o discipulado dos nossos cônjuges e dos nossos filhos, por exemplo. Então, Deus tem nos dado essa oportunidade nesse tempo e nós não podemos desperdiçar. Porque se a gente matar o tempo, a gente precisa entender que não se trata de um assassinato, mas de um suicídio. Uhum. Né? E aí eu retomo aquela frase do pastor Valtenor, que quem não aproveita o tempo, assassina a oportunidade. Cara, muito bom isso aí, que tudo isso que você falou. E de fato, a gente tem que aprender a remir o tempo, né? Quando você citou aí o apóstolo Paulo falando há tantos anos atrás, uhum. né? Que a gente tem que aprender a remir o tempo porque os dias são maus. Se você pensar assim, poxa, se aqueles dias já eram maus, imagine os nossos, uhum. né? Imagine os nossos. Mas deixa eu falar aqui pro pessoal, já deu para vocês sentirem que o bate-papo vai ser muito bacana. Vocês já sentiram aí que o John já mandou pesado para nós. Mas vamos desenvolver esse tema, vamos trabalhar um pouquinho mais com relação a... Primeiramente, John, vamos tentar aqui definir um pouquinho melhor sobre a vida devocional uhum. e o momento devocional, né? Você uhum. pontuou aí essas duas expressões, vida devocional e momento uhum. devocional. Fala um pouquinho para nós aí dessas duas. Cara, isso é muito importante, muito, muito bem levantado aí, e agradeço por isso. A vida devocional, quando nós falamos em vida devocional, nós nos referimos ao geral, a vida como um todo. Uhum. Isso engloba... todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, tudo que envolve a nossa vida. E tudo isso, no final das contas, deve glorificar a Deus. Quando nós falamos em vida devocional, nós estamos nos referindo à nossa vida como um todo, devotada a Deus. Uhum. E aí a gente pode especificar, por exemplo, abranger mais um pouquinho. Isso engloba a nossa vivência familiar, o nosso trabalho, a nossa realidade como igreja, a nossa realidade como família. Eu acredito que esta foi uma bandeira muito bem levantada pelos reformadores. É aquele que nós conhecemos como corandel, né? Que é uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, sem repartições, né? Ou seja, a gente que pensa mais ou menos o seguinte, até aqui eu vou... entregar a Deus. Até aqui eu devo glorificar a Deus, mas até aqui, até certo ponto, não. E o apóstolo Paulo, ele nos uhum. lembra, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, que se a gente estiver bebendo, comendo ou fazendo qualquer outra coisa, então a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Então, vida devocional é a nossa espiritualidade aplicada a todas as áreas da nossa vida, né? E o momento devocional, ele é um período específico de tempo onde a gente se dedica à leitura das escrituras e à oração. E, cara, vê só. E eu diria que este é o período mais norteador da nossa vida devocional. É literalmente o momento que nos prepara para a guerra, que nos prepara para a batalha. A verdadeira batalha isso. espiritual, né? Como o Paulo vai falar em Efésios. Isso, né? Isso. Cara, muito bom. Quando você estava falando aí da... fazendo essa diferenciação aí de vida devocional e momento devocional e explicando o dia a dia, né? O dia a dia do crente, de estar sempre em comunhão com o Senhor, buscando a presença do Senhor. Cara, eu não pude deixar de lembrar das expressões do salmista, né? Quando ele fala que o homem bem-aventurado, ele medita na lei do Sim. Senhor de dia e de noite, Sim. né? O Antigo Testamento também tá encharcado dessa isso. verdade de uma vida, né? Uma vida devocional acontecendo o tempo todo, não, nunca separado de Deus. E eu achei isso fantástico também, porque às vezes é muito comum a gente logo que acontece a conversão e a gente vai se adaptando à nova vida através da graça do Senhor, às vezes a gente infelizmente pode cair nesse entendimento de segregar, né, a Sim. vida. Não, domingo é o dia que eu vou para a igreja, que é o dia que eu adoro o Senhor, uhum. tá? Mas de segunda a sábado eu não tô Tudo com Deus, muda. Deus não está comigo, eu não estou cultuando ao Senhor, né? Meu culto é individual. Fantástico essa sua explicação aí de vida devocional e momento devocional. Cara, mas e aí? Falando do momento devocional de maneira pontual, específica, aqui olhando o que você falou, né? Uhum. Que o momento devocional é o, digamos assim, é o play, é o start de um dia na presença do Senhor ou de uma vida diária, né? Um fundamento aí para uma vida devocional, uhum. na verdade. O que é que eu preciso, o que é que a gente precisa fazer, de fato, para organizar tudo isso e ter um momento devocional saudável, uhum. vamos dizer assim? Primeiro, entender a importância disso na nossa rotina. Eu preciso, sim. acredito que reconhecer essa necessidade é o primeiro passo. Eu reconheci isso, uhum. eu reconheci que isso é necessário para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Isso engloba, cara, até três coisas que eu tenho pensado muito nesse tempo. Engloba a minha comunhão com Deus, não é? Que é Deus, mas também é o meu Pai perto, que é engloba um aspecto presente, que é esse amadurecimento que está sendo gerado nesse processo, e um aspecto futuro, porque a vida devocional, o reconhecimento e a prática dessa vida devocional, ela gera em nós também uma certa prevenção e nos prepara para alguns acontecimentos futuros. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas são esses três aspectos aí. Mas eu acredito que para organizar, né, e regularizar o momento devocional, a gente precisa pensar em pelo menos três coisas. Primeiro é quanto ao tempo, não é? Às vezes a gente quer estabelecer um tempo máximo, né, de leitura bíblica, de oração, e quando a gente não consegue se prolongar por um bom tempo, a gente acaba se frustrando. Quando geralmente as pessoas me perguntam sobre esse tempo no momento devocional, eu digo para eles que o tempo necessário é o tempo suficiente para você afirmar depois. Foi um tempo de qualidade. Foi um tempo em que eu me dediquei totalmente. E isso pode acontecer em 5, 10, 30 minutos, uma hora. Se você passou 2 horas fazendo devocional e você pode dizer que esse tempo foi um tempo de qualidade, então tá ótimo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para organizar esse momento é o reconhecimento. Segundo, é estabelecer, né, esse tempo de qualidade, ter esse pensamento. Segundo, é separar um momento do nosso dia, né? E aí, isso vai variar muito de rotina. Isso vai variar muito de... Aí é subjetivo, né? É, exatamente. A gente não pode estabelecer uma regra. Ah, tal horário é melhor. Eu vou dizer a minha experiência como tem sido. Pela manhã tem sido muito bom. Mas pela madrugada também tem acontecido um momento muito bom. E não porque a fila é menor. Não, não é isso. É porque a minha mente, ela é turbinada na madrugada. Então, assim, eu, particularmente, defino um desses dois horários. Ou pela manhã ou pela madrugada. E um outro aspecto que a gente precisa levantar aqui é o lugar em que a gente vai ter esse momento particular, esse momento íntimo, esse momento secreto com o Senhor. E o lugar precisa ser o mais reservado possível. É, né? Um momento que é meu e do Senhor. É entre eu e o meu Pai, é entre eu e Cristo, é eu e a palavra, eu e a oração. Então, eu acho que esse é um outro aspecto que a gente pode levantar aí acerca do lugar. É um lugar que você consiga concentrar a sua mente, né, e desenvolver esse tempo de qualidade num momento específico do seu dia. Muito bom. Eu acho que o que fica muito claro para a gente começar a estabelecer ou firmar o momento devocional dentro da nossa vida devocional é o que você falou aí, a questão da qualidade, né? Eu conversava com uma amiga sobre justamente esse tema, e a gente falava que não é só uma questão de equilíbrio. Ah, eu tô fazendo devocional todo dia, ou não, eu faço quando dá vontade. Não é só equilibrar esses dois extremos, mas é justamente o que você falou aí, a questão da qualidade, de você ter um tempo adequado, onde você vai ler a palavra, enfim, e ter aquele momento a sós com o Senhor, de edificação, como você pontuou até aqui. Mas, John, uma coisa que me vem à cabeça agora é o seguinte: beleza, eu já reconheci, como você falou, eu já reconheci E já até comecei a procurar algum plano de leitura, já estabeleci. Eu já estou, comecei algumas semanas, mas aí eu perdi a vontade, não consegui, falhei alguns dias e aí acho, desisti. Acho que a galera sofre muito com isso também, né? Essa questão de interrupções na regularidade do momento devocional. Ou então, outro ponto aí, deixa eu mandar aí para você também, a questão do pecado, né? A gente sabe que ninguém passa 24 horas, passa um dia sequer de maneira santa, onde agrada o Senhor todo o tempo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que todos os dias nós pecamos. Mas acontece de nós pecarmos, digamos assim, aqueles pecados mais sérios, como se existisse pecado mais sério, né? E aí aquilo entristece nosso coração e a gente cai naquela cilada do inimigo de não buscar o Senhor, né? Mas como filhos de Adão, a gente imita nosso pai perfeitamente e a gente corre da presença de Deus, né? É. Fala aí um pouquinho pra gente essa questão de desistir diante das dificuldades. Sim, claro. Primeiro eu vou conversar contigo aqui sobre essa questão da dificuldade, né? Eu acho que um dos nossos grandes desafios na vida devocional hoje é a constância. No início dessa pandemia, né, desse confinamento, desse distanciamento social, cara, assim, particularmente, eu fui encontrado por Deus nesse período. A vida, minha vida devocional, ela foi resgatada de uma forma. Eu achava que estava tudo bem, mas eu estava vivendo um ativismo espiritual muito grande. E aí, aquela história, né? A gente busca Deus para fazer um sermão, a gente busca Deus para fazer uma canção, vai por obrigação e não porque amamos o Senhor. E nesse período de quarentena, houve um resgate disso, né? O próprio Deus, eu disse, mandei um grupo da igreja, inclusive mandei essa mensagem no grupo dos facilitadores, até em prantos, cara, assim, de madrugada eu tava orando. Eu falei, não, Deus está tendo um encontro com os salvos nessa quarentena. Deus está encontrando a sua igreja. Só que, apesar desse momento muito bom, desse período de busca, de leitura da palavra, de oração, a gente desanima. Foi onde eu entendi que o nosso maior desafio no que diz respeito à vida devocional é permanecer. E aí a gente precisa desafiar o tempo, a gente precisa desafiar o nosso próprio coração e a gente precisa desafiar a nossa vida a permanecer em Deus. Então, esse é o nosso maior desafio. Acho que essa é a nossa maior dificuldade no que diz respeito ao momento devocional, é a constância. Eu acho que para vencer isso, primeiro a gente precisa buscar força em Deus, porque por nossa própria vontade, a nossa carne, a gente não quer fazer isso. Mas não há como. Os milagres e as grandes experiências nossas com Deus, elas acontecem no campo da dependência. A gente depende de Deus, inclusive, para buscá-lo. Então, se alguém aqui nessa live, né, que está nos acompanhando, tem tido essa dificuldade no que diz respeito à constância, a oração é o primeiro passo, essa busca da dependência. E o segundo, cara, é estabelecer a rotina. Se a rotina for estabelecida, aí a gente volta àqueles aspectos de tempo, da escolha do momento do dia, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre especificamente o estudo da Bíblia e tal. Se a gente estabelecer esses princípios aí, a gente consegue seguir, a gente consegue ter esse tempo de qualidade. Mas você levantou um ponto aí, e eu acho que talvez muita gente se identifique aqui, que é a questão do pecado, né? Eu não consegui me libertar de um determinado pecado, não consegui vencer, então eu não consigo permanecer na presença de Deus, né? Até uma ideia equivocada do que seja o corandeu. Você está na presença de Deus sujo, limpo, você está na presença de Deus de todo jeito. Mas, cara, não são poucas as pessoas que se sentem desafiadas nesse sentido. Eu pequei, eu não consegui largar aquilo que tem separado eu e o Senhor, então eu vou deixar de vez. Só que eu aprendi uma coisa, eu ouvi alguém dizendo uma vez que a santidade não significa nunca pecar, mas limpar-se toda vez que pecar. E aí eu me lembro muito das palavras do autor aos Hebreus, quando ele diz, olha, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E aí eu te pergunto, mano, qual é o tempo para nós, pecadores? Qual é o tempo para nós que não é oportuno, né? Quer em pecado grave ou não, a gente precisa se aproximar com muita constância da presença de Deus. E assim, com ousadia, com intrepidez. Esse caminho, ele é imediato, ele é irrestrito, ele é ilimitado. Então, a gente pode se achegar, e esse é o entendimento do Evangelho. O Evangelho não nos bloqueia quando nós pecamos de adentrarmos a presença de Deus. Muito pelo contrário. O Evangelho estabelece essa ponte entre nós e Deus quando nós pecamos. E eu vou, assim, eu comecei a compreender isso na minha adolescência. E eu vou falar isso porque talvez alguns adolescentes aqui, e até quem não é adolescente e jovem, se identifique. Eu tive uma luta muito grande com, eu vou ser bem franco, com a masturbação, por exemplo, na minha adolescência. E toda vez que acontecia, eu chegava para Deus e dizia assim: olha, Deus, eu tô aqui na maior cara lisa do mundo, eu vim aqui de novo e eu vim pedir perdão ao Senhor. Aí eu lembro de um dia que eu falei: não, Deus, é muito cinismo da minha parte. Eu não vou chegar mais diante do Senhor, porque eu peço perdão hoje e amanhã eu faço de novo. Foi quando o Evangelho, nesse sentido, começou a fazer sentido para mim. E eu vi que mesmo pecando, isso não dá liberdade para a gente pecar quando a gente quiser. Pelo contrário, não é libertinagem. Sim. Mas o Evangelho abre a porta do perdão toda vez que a gente pecar. Então eu queria deixar essa frase para o pessoal aqui, né? Não lembro nem quem é o autor, depois o pessoal pode pesquisar. Só espero que não seja Benihim. Mas o santidade não significa nunca pecar, mas limpar-se ou lavar-se toda vez que pecar. E é isso que a gente acredita como santificação progressiva. A gente está vivendo esse processo de santificação e essa vida, essa luta contra o pecado, nos faz desejar ainda mais o momento que seremos glorificados. Então, você que está nos assistindo, em nome de Jesus, para a glória de Deus, quando pecar, seja qual for o pecado específico que você tem enfrentado, não faça deixe um motivo para não adentrar a presença de Deus. Muito pelo contrário, vá, porque o nosso pecado nunca será maior que o sacrifício de Cristo. Aquilo que nós fazemos nunca será maior que a obra de Jesus em nós e por nós. Amém, amém. O que é que eu falei para vocês? O cara é pastorzão. Rapaz, se convém. Amém. Palavra abençoada, John. Muito bom mesmo, cara. John, você falou aí com relação à organização do momento devocional. E antes disso, antes da gente pontuar aqui justamente as questões das dificuldades, das quedas, né, em pecado, uhum, e não se afastar do Senhor, muito, muito precisa aqui a tua palavra de nós não repetirmos o erro do nosso pai Adão no jardim, isso, e se afastar, mas justamente voltar, né, uhum, à presença do Senhor. Mas eu queria puxar aqui agora um assunto que tu pontuou antes, assim que a gente estava começando aqui nosso bate-papo, que é com relação a material, o que é que eu vou fazer, como é que eu posso organizar assim, de maneira concreta o meu momento devocional, né? Porque assim, a gente está no século XXI e pelo menos eu passei por e acho que os nossos ouvintes, a nossa audiência aqui também deve ter passado por isso. Cara, aquela questão de caixinha de promessas, né? E, assim, nada contra caixinha de promessas, a não ser que você resuma sua vida devocional, seu momento devocional, a sair procurando ali, né? Porque, infelizmente, alguns crentes tratam não só o momento devocional dessa forma, mas às vezes até a Bíblia, né, John? Uhum. Às vezes assim, não, vou falar, Deus vai falar comigo, vou abrir. E aí, sei lá, olha para a Bíblia como se fosse um livro mágico, abre e sai com o dedo procurando. Qual é o material, John? O que é que a gente tem de fato que fazer no nosso momento devocional, né? Qual é o nosso instrumento, qual é o nosso guia? Fala aí para nós. Cara, olha, eu acho que esse tempo aí é outro, né? Tá, a gente fala dessa caixinha de promessas e tal. Isso teve, talvez, o seu lugar em tempos passados, uhum, onde as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Isso é óbvio. Hoje a gente, sim, abre o YouTube, a Amazon e tantos outros sites, a gente consegue um material. Eu acredito, principalmente a nossa geração, que se vale desse tipo de recurso, não é mais ignorância. Eu acredito que aí já é... Eu queria usar uma palavra que Silas costuma usar, mas eu não vou usar. Aí eu acho que é falta de honestidade consigo, com o próprio coração e com Deus, porque os recursos são imensos. E outra, a gente tem uma gama de líderes hoje, de pessoas que têm se dedicado ao estudo minucioso da palavra, que estão dispostos a indicar livros e afins para o nosso crescimento. Por exemplo, uma coisa que eu gosto demais é quando alguém me pergunta, olha, e aí, que livro eu posso ler que vai me ajudar em tal área? Então, isso é muito bom. Isso nos mostra que os olhos estão se abrindo. Da mesma forma que algumas pessoas se valem, ainda infelizmente, desonestamente, dessa caixa de promessas que já teve o seu lugar em um tempo específico da história, existem, por exemplo, aqueles que só leem os Salmos. Só leem os Salmos e aí não tem conhecimento do geral. E isso é muito perigoso, tanto essa questão da caixinha de promessas quanto da leitura dos Salmos, porque a gente acaba desconhecendo o contexto. E aí, cara, é que surgem as heresias. Porque a gente começa a pegar versículos isolados por uma questão de conveniência, de afinidade emocional apenas, e não uma questão cognitiva, intelectual, e a gente acaba sucumbindo em um erro muito grave. Então, hoje nós temos Bíblias comentadas, né? Eu vou adentrar nesse assunto. Por exemplo, nós temos a Bíblia de Estudo de Genebra, excelente, com símbolos de fé que esclarecem muitas coisas, tem muitas perguntas e muitas respostas. Nós temos editoras aqui no Brasil, excepcionais, que traduzem livros maravilhosos. Então, tudo isso pode somar nesse nosso processo de crescimento, de amadurecimento e no estabelecimento, né, constante dessa vida, desse momento devocional. É isso, verdade. Até porque, né, só citando novamente aquilo que a gente falou do salmista, né, o homem que é bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor, na lei do Senhor, e aquela expressão ali não está resumida só a Torá, né, o Pentateuco, mas é a palavra do Senhor revelada, a palavra do Senhor que foi registrada. Ele, ali é uma expressão que significa as escrituras, né? Então a gente tem que ter esse, de fato, esse estudo sistemático, né? E uma coisa muito, muito legal que você falou é de muitos crentes só gostarem de ler os salmos, né? E aí quando... Eu não quero muito me aprofundar nessa questão, mas como você pontuou, tem muita gente também que tem dificuldade de ler outros livros, que tá ali lendo aquela narrativa, tá lendo aquela história e tal, e daqui a pouco chega uma genealogia. Vamos começar a ler a Bíblia do começo, tá? Ok, Gênesis 1, bênção, 2, 3, 4, ops. 5, como assim? Genealogia, como isso? Fulano gerou Beltrano, e aí vai. E tem muitos crentes sinceros, que têm dificuldade de fazer uma leitura sistemática da Bíblia, mas aí eu acho que você também respondeu essa questão aí já, da gente buscar auxílio com outros livros que vão nos ajudar a estudar a palavra de Deus, né? Que nos iluminam para aprender mais aquilo que foi revelado, que foi registrado. Exatamente, cara. Deus, e aí é um assunto que vocês aí, em breve, vão trabalhar aqui. Eu vi que vocês deram um spoiler aí, que é no que diz respeito à graça comum. Cara, Deus dotou homens, Deus habilitou homens para que se lançassem mesmo no estudo das escrituras, para que a gente, né, eu vou falar de mim que tem a capacidade um pouquinho reduzida, pudesse me lançar também de acordo com aquilo que eles já escreveram, né? Verdade, verdade, muito bom. E outro ponto, acho que só para a gente fechar aqui essa sessão, uma outra coisa muito interessante é o nosso trabalho enquanto pastores de poder... pastorear nossas ovelhas e das ovelhas buscarem seus pastores, né? De cada crente buscar seus pastores para orientá-los na sua vida devocional, no seu momento devocional. Eu creio que aqui falando da nossa denominação aqui em comum, né? Muito embora a nossa audiência não seja toda presbiteriana, mas graças a Deus a igreja presbiteriana, como muitas outras denominações, tem investido muito no estudo teológico, no preparo dos seus ministros, para que a igreja do Senhor esteja cada vez mais sendo edificada pela pregação fiel das escrituras, né, João? Mas, cara, vê só, um ponto importante que eu acho que a gente já pode tocar é com relação aos elementos desse momento devocional. Como é que eu faço o meu momento devocional, né? Assim, será que hoje eu vou ler as escrituras, amanhã eu oro... Tem que ter leitura, oração, tem que ter louvor, não tem que ter louvor. Como é que a gente pode montar isso? Eu sei que não existe receita de bolo, né? Mas eu acho que existem, sim, elementos cruciais aí nesse momento devocional. Fala um pouquinho pra gente. Cara, sobre alguns elementos, o primeiro eu destaco o coração. Eu acredito que esse é o elemento que precisa ser levado e lançado no nosso momento devocional, o coração. Segundo elemento é a leitura bíblica, né? E eu sugiro aqui com uma leitura sequenciada e atenta, né? E para quem tem dificuldade no quanto a essa devocional, no que diz respeito à leitura bíblica, aqui no nosso discipulado, e eu vi que tem gente aqui do nosso discipulado, aqui da igreja, o que é que a gente recomenda? Primeiro, a leitura, né? A meditação. Depois anotações, uma observação do próprio texto, o que é que me chamou a atenção ali, o que é que Deus falou comigo, e isso aqui é o que a gente precisa evidenciar, Deus está falando conosco, à medida que a gente lê a sua palavra, foi que Deus falou comigo, eu vou anotar, né? Outra coisa que a gente sempre faz aqui no tocante à leitura bíblica é a reflexão. A partir do que eu li, eu faço perguntas ao meu coração. Faço perguntas para a minha própria alma. Né? E o último ponto dessa leitura bíblica é a decisão, é a aplicação. Onde é que essa reflexão ela se encaixa na minha vida prática? Né? Porque é uma coisa que a gente precisa saber. O pastor Valtenor, inclusive, está até colocando aí, observação, análise, reflexão, aplicação. Onde é que o texto bíblico ele se aplica na minha vida, né? Eu queria até contar algo que eu ouvi uma vez, eu sei que o tempo da gente tá bem avançado aí já. Um determinado, na época, estudante de teologia, eu acho que ele até entrou aqui na live, foi meu pastor, e ele chegou no seminário, primeiro ano de seminário, aquele estudo, aquela paixão pelo hebraico, pelo grego, estudo aqui, estudo ali. E aí ele se aproximou do pastor Paulo, né? Não vou chamar de apóstolo porque senão eu vou me crucificar, do pastor Paulo. E aí ele disse assim, pastor, eu tô estudando, mas eu não tô vendo mudança. Eu tô me afastando de uma vida de oração, a prática não tem sido a mesma. E eu me lembro que a resposta que o pastor Paulo deu a esse camarada, ela ecoa no meu coração até hoje. Ele disse assim, olha, você está estudando a teologia errada. Ou você está estudando teologia errada, ou você está estudando de forma errada. Porque a escritura, ela fornece elementos para que a gente comece a agir de acordo com o que ela quer, né? Então, esses são os passos aí. Primeiro elemento, o coração. Segundo, a leitura bíblica, né? O terceiro é a oração. Cara, eu acredito que, veementemente, que a oração, ela precisa aromatizar todas as áreas da nossa vida. E não há nada, eu digo isso assim sem medo de errar, não há nada mais urgente para os cristãos nesse momento do que se voltarem para a oração. Olha, nós já temos muitos teólogos, nós já temos muitos pregadores, muitos eruditos e afins. Mas eu receio que homens e mulheres de oração estão na lista das prioridades de Deus. Esta é, sem dúvida, uma classe que está em extinção, né? E eu me lembro aqui, cara, do George Whitefield, né? É um cara que, há alguns meses, eu lendo a biografia dele, tem me desafiado muito. E para você ter noção, Mark Lloyd-Jones, um grande pregador, ele considerava o George Whitefield um pregador acima da média, literalmente. Mas o Steven Lawson, escrevendo acerca do George Whitefield, ele diz que as grandes razões que levaram o sucesso de Whitefield ou levaram Whitefield ao sucesso em suas pregações, elas são muito mais profundas do que a gente pode imaginar. Ele diz assim, olha, maior que sua trovejante voz era o seu amor pela oração. O verdadeiro segredo do ministério público de George Whitefield não era o seu vocabulário vivaz, não era a sua habilidade dramática, não era a sua cultura da Universidade de Oxford. Não, a verdadeira fonte do poder da sua pregação estava arraigada, tinha suas raízes na oração. E George Whitefield, ele insistia constantemente, dizendo, estejam em muita oração secreta. E essa frase dele é o que tem norteado muito a minha vida. Ele diz assim, conversem menos com os homens e mais com Deus. Então, este é um elemento imprescindível para o nosso momento devocional, é a oração. Então, já disse aí coração, já disse leitura da palavra, já disse oração. Aí você mencionou a questão do louvor. Cara, isso é subjetivo, assim. Eu gosto do fundinho musical, né? Já tem gente que não consegue se concentrar enquanto tá escutando a música, né? Mas é um elemento que pode ajudar outros na sua concentração também. E um último elemento que eu levanto aqui é a disciplina. A gente precisa da disciplina nesse momento devocional. Então, coração, leitura bíblica, oração, louvor, se a pessoa se sente bem fazendo isso, né? E a disciplina. Eu acho que esses elementos aí, eles constroem o nosso momento devocional. Muito bom. É, você falou aí esses pontos e esses elementos que são cruciais no nosso momento devocional e até compartilhou um pouco da tua vivência aí, da tua experiência no teu ministério, com teus grupos, com os adolescentes, jovens, enfim, a igreja toda. John, tu acha que a prestação de contas, não de uma maneira assim, eu não digo de uma maneira forçada, né? Mas no dia a dia, no encontro desse grupo, os crentes estarem interessados, eu falo isso pensando naquela palavra de suportar uns aos outros, da gente estar interessado em abençoar a vida da pessoa, não é aquele interesse da fofoca de querer saber, sim, da vida do outro, de cuidar da vida do outro, né? Mas a prestação de contas, de eu saber que participando de um grupo, participando de uma célula, enfim, de um pequeno grupo, da igreja como um todo, eu vou poder contar com um irmão que caminha comigo na mesma direção ou no mesmo propósito. Tu acha que isso também é benéfico? Que isso entraria aqui como um dos elementos cruciais para esse momento devocional? Cara, sem dúvida. Entendo essa oportunidade em existindo. Não é que precisa ser uma regra, mas se isso existe, isso é importante. Perceba, a gente tem um grupo de discipulado, né? A gente ia retornar agora, mas a gente não conseguiu retornar por conta da pandemia. E uma das tarefas do discipulado é a devocional escrita, né? E assim, o Cristiano, ele está aqui assistindo, e ele faz parte do meu grupo de discipulado, e ele é uma das pessoas que tem testemunhado a diferença que isso faz, porque é uma questão de mentoria. Eu estou sendo guiado, eu estou recebendo suporte a fim de que eu melhore. E a vida devocional, ou melhor, o momento devocional, ele precisa ser encarado numa perspectiva de progresso. Assim, aos poucos a gente vai crescendo, aos poucos a gente vai construindo. E a gente precisa de outras pessoas nesse processo também. Isso é discipulado, isso é mentoria, né? É o que dá a vida também à videira. Então, eu acredito, sem dúvida, cara, que esse é um... Olha, a Cleide, por exemplo, aqui, Barbosa, ela participou de um grupo antigo do discipulado e todos eles lembram com muita saudade, né, e com muita alegria a bênção que foi essa santa cobrança, né, esse dever, esse santo privilégio de poder prestar contas a alguém. Então, eu acredito que isso aí é fundamental também. Muito bom, John. Muito bom mesmo. Caminhando agora aqui um pouquinho para finalizar, incrivelmente o tempo passa. E, assim, pensando agora, John, de maneira mais prática, talvez alguns pontos que você possa compartilhar com a gente aí com relação a ferramentas, né? Tu falou já de Bíblias de estudo, tu falou da Bíblia de Genebra, de alguns livros. Tu acha que o que mais pode nos auxiliar e quais são os caminhos que a gente deve buscar, pensando em ferramentas aí para nos auxiliar? Cara, sem dúvida, uma das coisas que a gente pode utilizar, principalmente para quem tem dificuldade nessa construção do momento devocional, é o plano de leitura. E a gente tem experimentado aqui na nossa igreja, por exemplo, muita gente se envolvendo com o plano de leitura. A gente está com o propósito aqui de ler a Bíblia em 52 semanas. E tem até um irmão da nossa igreja que ele geralmente posta, manda para a gente, tantos por cento já concluído. Então, assim, sendo um bom plano de leitura, é excelente. E aí é onde a gente pode entrar em contato com os nossos pastores, né? À medida que a gente pesquisa, que a gente vai atrás, que a gente encontra algum plano, procurar se é bom. E esse, cara, tem sido excelente, né? Tem sido excelente mesmo. Porque a gente consegue, em uma semana, ler todos os gêneros bíblicos. Porque o plano de leitura, ele fornece isso sem prejuízo nenhum. Então, eu acredito que esse plano de leitura, a Fiel geralmente disponibiliza um plano de leitura também. Então, pode ser positivo para algumas pessoas. E tem algumas pessoas que usam aplicativo também. Alguns aplicativos, eles fornecem, eles facilitam essa questão da construção do momento devocional. Mas recomenda-se que procure seu líder cristão, procure seu pastor, procure seu... Porque também tem muito aplicativo viajado, que né, de tudo quanto é teologia, tudo quanto é ensino, e aí a gente precisa ter esse cuidado. Deixa eu só comentar algo aqui contigo. Eu tava pensando aqui sobre a questão de como a vida devocional, a gente só tem 10 minutos aí, ela auxilia, né, no nosso crescimento espiritual. E o momento devocional ele é para todo crente. Qualquer pessoa crente em Jesus, o verdadeiro cristão, ele busca a vida devocional com todos esses elementos: oração, leitura da palavra. Mas sabe uma coisa que a vida devocional tem me ensinado muito? A vida devocional, ela tem um aspecto passado, porque ela constrói memórias que a gente pode trazer depois em um momento que a gente precisa de esperança. Ela tem um aspecto presente, porque está nos ajudando em uma construção. Mas ela tem um aspecto futuro também, esse momento devocional, porque ela nos prepara para algumas situações surpresas que nós viveremos na frente. O pastor Walter, não sei se ele ainda está por aqui, mas tem uma frase dele que é quase um trava-língua, que eu vou tentar falar aqui. Ele diz assim, que o problema do problema é o problema que o problema gera. O problema do problema é o problema que o problema gera. Cara, com muita sinceridade, quantos problemas que nós enfrentamos hoje seriam evitados se nós tivéssemos uma vida devocional constante no passado? Por exemplo, a COVID-19 não é o nosso maior problema. A gente enfrenta problemas como ansiedade, como preocupação. A gente encara a realidade de não estar no controle de todas as coisas quando nós achávamos que estávamos. Então, todos esses problemas são decorrentes de um problema. Certo? E como teria sido melhor para nós se a gente tivesse tido uma vida devocional antes? Se o nosso processo de maturidade tivesse recebido um start há anos atrás, a gente saberia como lidar com algumas questões que nos deixam ansiosos nesse momento. Então, assim, o momento devocional não apenas nos ajuda nesse tempo presente que nós estamos vivenciando, mas nos ajuda também em questões futuras, cara. E aí a gente precisa enxergar isso e olhar nessa perspectiva de que eu estou construindo e todas as coisas, esse momento devocional está cooperando para o meu bem em um futuro também, né? Só um pensamento que eu tive aqui. Fantástico. Não, fantástico. Esse pensamento maravilhoso, a questão passada, presente e futura que o momento devocional traz para nós, né? Maravilhoso mesmo. John, caminhando aqui para o fim, qual a mensagem que você deixa aqui para aqueles que nos acompanham sobre a vida devocional, sobre o momento devocional? Diz aí para nós quais são as tuas considerações finais, se tu quer mandar uma frase, uma citação. Cara, diz aí. eu sei que tá corrido aqui, eu vou deixar alguns conselhos aqui e depois eu vou dar mandar uma frase do Whitefield aqui, já que eu falei tanto nele, certo? Primeira coisa, certo. Primeiro conselho que eu quero dar para todo mundo aqui já correndo é: observe o seu tempo e encare as oportunidades. A gente conversou sobre isso no início. A gente construiu essa base. Sim. Segundo é: torne o momento devocional um hábito, né? Escolha o melhor horário e o melhor lugar todos os dias. Faça isso todos os dias. Segundo é estabeleça um plano. Organize o seu momento com Deus. São tantos minutos de leitura da palavra, tantos minutos lendo outros livros, né? Outra coisa, façam anotações sempre. Sempre. É muito importante anotar em um caderno aquilo que Deus tem falado conosco. E um outro conselho que eu acredito que é muito importante também é: faça tudo isso em oração. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo em Efésios, quando ele está falando sobre a armadura de Deus, e ali ele levanta muitos elementos. E aí no finalzinho ele diz assim: com toda oração e súplica. Ou seja, faça tudo isso. Leia, busque, cante, mas em oração. Outro conselho que eu dou para esse momento é: abra sempre o seu coração para Deus. Não precisa esconder. Diante do Senhor está tudo palpável. Derrame as tuas lágrimas, derrame os teus anseios. Apresente ao Senhor as tuas preocupações e não fique preocupado como seus problemas serão resolvidos. Foque em quem trará a bom termo toda e qualquer situação, mas se derrame diante do Senhor. Isso é muito importante. Outro conselho que eu dou é: não desista diante das dificuldades, não desista diante do seu pecado, baseado também em algo que a gente já conversou aqui. Outra coisa é: não se contente em permanecer no mesmo lugar. Avance, avance sempre, cresça. E o último conselho que eu dou é: compartilhe. Nós somos bivocacionados. Nós somos vocacionados para a salvação, mas nós somos vocacionados também para a missão. Aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que Deus tem ministrado meu coração por meio de sua palavra, pode abençoar também a vida de outras pessoas. E aí eu lanço aqui a frase do Whitefield, né? Que eu acho que precisa ser a minha oração e a oração de muita gente aqui. Tem sido a minha há algum tempo. E é o seguinte: Deus, dá-me profunda humildade, zelo bem dirigido, ardente amor e o olhar somente a ti. E que homens ou diabos façam o seu pior. Essa precisa ser a nossa oração. Maravilhoso, John. Bom demais da conta. Cara, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui nosso convite, ter nos abençoado aí com esse bate-papo tão edificante. Amém, mano. E, cara, fala aí pra nós, como é que a galera pode te achar ainda mais? Quais são tuas redes? Se quiser aí falar também as redes sociais da igreja, de algum ministério. Se o pastor Valtenor estiver online aí, eu vou pedir por gentileza para ele deixar o arroba da igreja aqui. E lá no arroba da igreja tem o arroba dos ministérios, né? E aqui é só me seguir aqui, mandar mensagem no direct. A gente tá aqui para esse pastoreio mútuo, né? Para ajudarmos aqui uns aos outros, para vivermos essa realidade de igreja, né? Nós continuamos sendo igreja. E outra coisa, cara. A cada 15 dias eu tenho postado alguns vídeos aqui no meu feed, né? Foi um compromisso que eu fiz. E segunda-feira vai rolar um baseado em Filipenses 4, versículo 7. Então já queria dizer isso aqui, né? Então pedi pra galera fazer isso aí, curtir, depois comentar, compartilhar. E mano, rapidinho, eu falei tanto nesse cara, eu sei que o nosso tempo tá se esgotando, e eu queria indicar esse livro aqui, né? Que é O Zelo Evangelístico, de George Whitefield, né, do Stephen Lawson. Foi um livro que me ajudou muito nesta construção de pensamento sobre a vida devocional já em momento devocional há alguns anos. E por fim eu quero indicar esse aqui, maravilhoso demais, que é o Santidade. Eu engoli esse livro rápido, foi muito bom. Ele tem um calamaçozinho, mas é muito bom. E quem tiver a oportunidade também puder ler o livro Santos no Mundo, do Leland, vai enxergar a história ali de homens que tiveram a vida devotada a Deus mesmo. E no mais, cara, é agradecer por essa oportunidade aqui, muito boa. Eu tava tremendo na base, né? Você servir como anfitrião é uma coisa, você ser convidado é outra. E eu quero agradecer pela oportunidade de poder compartilhar, né, aquilo que Deus tem trabalhado em nosso coração. Eu não me proporia de forma nenhuma a falar sobre esse assunto se Deus não tivesse me humilhando, né, todos os dias e me mostrando que este é o caminho, né? Eu nós precisamos manter essa vida, esse momento devocional também. Isso. Aqui chegou para nós aqui o arroba da igreja. Então, para quem estiver nos acompanhando, arroba IPBetânia_IRC. A gente vai colocar aqui também nas nossas redes sociais. Então, John, muito obrigado. Valeu, cara. Fique atento porque você vai voltar aqui mais vezes, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe teu ministério, que você seja uma bênção aonde você for e onde você estiver. Amém. Tá bom? Abraço, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau, Deus. Tchau. Amém. Então é isso, pessoal. Nosso bate-papo está ficando por aqui. Nós queremos agradecer demais a presença de vocês, vocês que estão nos seguindo no Instagram, @caentrenosof. Tá? Fica atento lá no Instagram, nos nossos stories, nos próximos bate-papos. Se você quiser mandar perguntas, se você quiser mandar sugestão de temas, vai lá para o nosso Instagram, @caentrenosof, e manda, que vai ser um prazer ter vocês conosco em outros momentos, tá ok? Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!